E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, exato. Neste episódio, a gente vai examinar as estratégias de apropriação na arte contemporânea com foco na produção do chamado Grupo de Rojas e a sua relação crítica com a cultura de massa. Essa indicação, Rojas, diz respeito à galeria do Centro Cultural Ricardo Rojas, um espaço fundamental para o cenário cultural argentino do final dos anos 1980 e da primeira metade dos anos 1990. A gente vai falar sobre as características dos trabalhos e artistas que expuseram lá e que foram responsáveis pelo surgimento de designações como Art Light e Arte de las Rojas. Uma dessas características é o uso de estratégias de apropriação. Com esse foco, a gente parte de um panorama histórico que abrange desde as vanguardas históricas do século XX até a era digital, o que permite considerar abordagens críticas sobre movimentos como o cubismo, o dadaísmo e a pop art, que desestabilizaram noções de autoria e originalidade quando eles incorporaram objetos cotidianos e ícones midiáticos, além da proliferação de imagens na era digital. Nesse panorama, esse ensaio ele analisa como artistas expostos pela Galeria do Centro Cultural Ricardo Rojas, então sob curadoria do Jorge Gumier Maillet, reinterpretaram esses legados em um contexto marcado por neoliberalismo, globalização e crises sanitárias. Meu nome é Rodrigo Hipólito e este é o segundo episódio da sexta temporada do Não Pode Tocar, no qual a gente fala sobre apropriação em Feliciano Centurion e Marcelo Pombo. Primeiro, vamos fazer um breve panorama histórico da apropriação como estratégia poética. A arte contemporânea, desde o final do século XX, tem sido marcada por uma série de transformações que desafiam as noções tradicionais de autoria, originalidade e produção artística. Essas mudanças estão profundamente enraizadas nas estratégias de apropriação, que emergiram como uma resposta crítica ao modernismo e ao seu culto à originalidade e à expressão individual. Aqui, a gente propõe uma análise panorâmica das estratégias de apropriação, desde os apropriacionistas da década de 1980 até as ideias de Nicolas Bourriaud sobre pós-produção, no final dos anos 1990. Para isso, a gente poderia dividir a discussão em quatro momentos principais, cada um deles representando uma fase distinta no desenvolvimento dessas estratégias. Primeiro, a gente precisa lembrar que já existiam estratégias de apropriação usadas por artistas no cubismo e dadaísmo. No segundo caso, já havia até um foco na fragmentação da autoria. Já nos anos 1950 e 60, a pop art e a nova figuração abraçaram a temática e os meios da massificação das imagens. Artistas se apropriavam da linguagem publicitária, das imagens de cartazes, histórias em quadrinhos, de fotos de jornal, programas de TV, cartazes de divulgação, rótulos, embalagens de produtos e até de outras obras de arte. Em 1953, por exemplo, Robert Rauschenberg já apresentava o famoso desenho de De Kooning apagado, que nada mais era do que o próprio nome, né, da obra já diz. Durante a década de 1970, movimentos como a arte povera deixaram nítido que artistas estavam interessados não apenas em experimentar materiais não tradicionais e quebrar as categorias modernas de pintura, escultura e desenho. O povo queria usar o repertório acessível da história da arte e da cultura pop. Ser artista, naquele momento, tinha muita ligação com a capacidade de jogar com o repertório, o vocabulário visual e as instituições artísticas. Daí não é surpresa que no final daquela década e no começo dos anos 1980 surgiu o chamado apropriacionismo. Como uma radicalização das percepções e estratégias anteriores, artistas como Cheri Levine, Cindy Sherman, Richard Prince e Barbara Kruger fotografavam outras obras de arte, reproduziam cartazes e placas de publicidade famosas ou reeditavam trabalhos históricos. Para quem ainda tem uma ideia de que artistas são pessoas que fabricam imagens e objetos expressivos com as próprias mãos ou com ferramentas tradicionais, pode ser difícil aceitar que o que é valorizado, nesses casos, é o raciocínio e a capacidade de gerar discurso através de uma atitude. Mas, mesmo sem conseguir compreender esse aspecto do apropriacionismo, não dá para negar que esse tipo de postura deixou marcas e estava intimamente ligado com o espírito dos anos 1980. A partir daquela década, a música se torna cada vez mais remixada e a comunicação feita de colagens e imagens e textos de origens das mais variadas. A cultura pop e as então novas tecnologias de comunicação mudaram nosso jeito de consumir audiovisual. Boa parte do que você pode fazer, observar e comunicar na internet hoje se baseia em colagem remix. As músicas, os filmes e a literatura atual também são baseados em colagem remix. Isso se tornou tão forte que já no começo dos anos 1990, o crítico e curador Nicolas Bouriot falava em pós-produção como um conceito fundamental para compreender o trabalho dos artistas daquele momento. O Bouriot diz que na era da pós-produção, o artista não é mais um criador no sentido tradicional, mas sim uma espécie de programador que seleciona, combina e reorganiza elementos pré-existentes para criar significações. Então, com a compreensão desse sintético panorama, a gente vai passar para a contextualização do cenário da arte argentina do final dos anos 1980, a abertura da galeria do Centro Cultural Ricardo Rojas, a curadoria do Jorge Gumiel Mayer, a equivocada vinculação entre a estética dos artistas lá expostos e o neoliberalismo menemista e sua leitura posterior, que considera debates sobre sexualidade, a pandemia de HIV/AIDS e as referências à cultura de massa. A apropriação e a cultura de massa nas produções de arte latino-americana, em especial na Argentina, dos anos 1980 e 1990, representam um momento de intensa reflexão sobre as relações entre arte, sociedade e consumo. Esse período foi marcado por uma reconfiguração do campo artístico, em que os artistas passaram a dialogar de forma mais crítica com as imagens e os símbolos da cultura de massa. Nesse contexto, o grupo do Rojas, associado ao Centro Cultural Ricardo Rojas, da Universidade de Buenos Aires, apareceu como um dos principais núcleos de produção e discussão artística, reunindo nomes como Feliciano Centurion, Marcelo Pombo, Omar Chiliro, Alejandro Curupatua, Fernanda Laguna, Alfredo Londaiberi, Liliana Maresca, Pablo Suárez e por aí vai. Muitos desses artistas eram abertamente parte do que hoje nós chamamos de comunidade LGBTQIAPN+, e alguns morreram em decorrência da AIDS. Quando eles começaram a expor seus trabalhos, surgiram críticas negativas que os associavam ao governo neoliberal daquele momento. Havia uma percepção de que aqueles trabalhos coloridos, aquelas pinturas, desenhos, danças e performances eram alienantes, vazias, superficiais, despolitizadas e desprovidas de substância. Dessa percepção de que se tratava de trabalhos próprios da falsidade neoliberal, vem a designação de arte light. Ainda que essa designação nem sempre tenha sido usada de modo negativo, é difícil para a gente hoje deixar de perceber que boa parte dessas críticas negativas ainda existe com relação a certa estética queer. Tudo que é colorido, carnavalesco, cafona, suburbano, kitsch e camp costuma ser jogado para o balaio do alienante e despolitizado. O que faltou naquela época, e ainda falta hoje para muita gente, é aceitar e entender que as culturas subalternizadas e dissidentes canibalizam, se apropriam e subvertem o que vem de fora e de cima. O próprio termo queer, de certa maneira, representa um pouco disso. Se um dia ele foi usado como ofensa, seu processo de apropriação pela comunidade LGBTQIAPN+, foi tão eficiente que virou uma bandeira. Tem vezes que ser cafona, colorido, suburbano ou só muito viado é um gesto político mais forte do que segurar uma arma. Feliciano Centurion é conhecido por suas colchas bordadas que utilizam materiais e técnicas tradicionalmente associados ao artesanato doméstico. Em Los Pétalos Anhoram Tu Presencia, quer dizer, as pétalas anseiam por sua presença, Centurion borda a frase que dá título à obra em uma colcha branca com moldura vermelha, o que resulta em uma obra que é, ao mesmo tempo, íntima e política. Essa escolha de material e de técnica não é uma coisa casual. O artesanato, frequentemente relegado ao domínio do feminino e do doméstico, passa a ser elevado ao status de arte, como um tipo de questionamento das hierarquias tradicionais entre alta e baixa cultura. A obra do Feliciano Centurion reflete uma apropriação crítica da cultura de massa e do cotidiano. A palavra abrigo, que deu título à sua primeira mostra individual nos Estados Unidos, na American Society Art Gallery, com curadoria de Gabriel Pérez Barreiro, pode ser lida como uma metáfora para a necessidade de proteção e cuidado em um contexto marcado pela epidemia de HIV/AIDS, que atingiu duramente a comunidade artística argentina na década de 1990. Ao utilizar materiais simples e técnicas artesanais, Centurion transforma sua arte em um espaço de resistência e afeto, e ele desafia as expectativas em relação ao que poderia ser considerado sério. A apropriação, nesse caso, não se limita à utilização de materiais cotidianos. Ela realiza uma recontextualização de práticas artesanais tradicionalmente marginalizadas. Os trabalhos do Centurion nos fazem questionar a noção de autor, como um sujeito obrigado a apresentar algo sempre original e inédito. Isso pode ser percebido quando ele escolhe utilizar técnicas que são coletivas e anônimas, o que sugere que a criação não precisa ser original para ser significativa. Embora distante do universo das artes digitais, a sua obra ecoa as ideias de Nicolas Bourriaud sobre a pós-produção, em que o artista não é mais um propositor no sentido tradicional, mas esse programador, capaz de compreender referências culturais complexas e fazer escolhas estéticas que comuniquem suas ideias. Esses elementos podem ser referentes às narrativas hegemônicas da história da arte ou aos universos culturais relegados ao subalterno. Para além de referências icônicas, a gente poderia pensar no uso de técnicas materiais, tratamento e nos modos de apresentação como citações. Ou seja, artistas como Feliciano Centurion se dão a liberdade ao citar suas referências não como um texto acadêmico, mas como alguém que usa ingredientes para compor um prato novo. Marcelo Pombo é outro artista emblemático daqueles que frequentaram a Galeria Der Rojas e ficou conhecido por suas pinturas que misturam referências à cultura pop com uma estética deliberadamente ingênua e quase infantil. Em suas ilustrações e gravuras, o Marcelo Pombo se apropria de ícones da publicidade e da televisão e os transforma em matéria-prima. Os seus desenhos apresentam figuras centrais que lembram personagens de desenho animado, cercados por elementos decorativos e padrões repetitivos que remetem ao design gráfico e à cultura de massa. A obra de Pombo também questiona as hierarquias tradicionais do sistema de artes. Isso quando ele utiliza elementos da cultura popular que são frequentemente considerados toscos ou de baixo valor estético. Ele recontextualiza esses elementos em um espaço artístico e sugere que tanto o massivo e o superficial, quanto o único e o profundo, podem coexistir e se influenciar mutuamente. A sua prática de apropriação reflete uma consciência aguda da saturação de imagens na sociedade contemporânea e dialoga com propostas anteriores, como as daqueles apropriacionistas do começo dos anos 1980, com a defesa da impossibilidade de uma criação pura ou original em um mundo saturado de imagens. Além disso, o Marcelo Pombo utiliza a apropriação como uma forma de crítica cultural. Isso acontece quando ele faz uso de imagens comuns nas propagandas e nos cartoons. Nesses casos, ele expõe os mecanismos de sedução e consumo que caracterizam o mundo neoliberal, que é fortemente baseado em intenções publicitárias. Os trabalhos de Marcelo Pombo podem também ser lidos como uma resposta ao contexto de globalização e menemismo, quer dizer, as políticas do então presidente Carlos Menem, que marcou a Argentina dos anos 1990, mas também a exclusão de referências estéticas importantes para o universo queer, como se elas fossem superficiais e inadequadas. A apropriação, nesse caso, não é tanto uma estratégia formal, quanto uma forma de resistência e afirmação identitária. O Marcelo Pombo funde a estética de desenhos animados com corpos musculosos e peludos em cenas eróticas, tratadas com a estética ingênua de ilustrações infantis, que a gente poderia chamar de estética escolar. Essa abordagem queer politiza o kitsch e o cafona e expõe a dissidência sexual através de uma materialidade que é precária. Ao transfigurar as referências pop em narrativas de resistência, como nas ilustrações para a revista Sodoma, em 1984 e 85, do grupo de ação gay, o Marcelo Pombo corrói as fronteiras entre o vulgar e o lúdico e usa a imprecisão técnica como crítica à marginalização de corpos e desejos não normativos. Agora eu vou falar um pouco sobre a continuidade da apropriação como uma existência subversiva. A história da mídia de massa, desde o surgimento da fotografia até a era da internet, ela é marcada por uma constante reconfiguração das práticas artísticas e culturais. A chamada arte de Rojas, ao se apropriar de imagens de cultura de massa, refletiu sobre as transformações sociais e políticas do seu tempo e questionou as hierarquias entre a alta e a baixa cultura. Para além disso, alguns dos seus artistas eles evidenciaram a apropriação como uma forma de afirmação de existências subversivas, como são as sexualidades dissidentes. Se apropriar de e ressignificar os elementos de culturas hegemônicas é algo próprio de comunidades subalternas. Como já foi muito bem compreendido, desde a publicação do Culturas Híbridas pelo Nestor Garcia Canclini, é assim que se processa a construção de estéticas ligadas ao universo queer, em evidência durante a pandemia de HIV/AIDS e hoje já consolidadas como partes da cultura de massa e dos modos de expressão pós-internet. Na era digital, a apropriação se tornou uma prática central na arte contemporânea, o que reflete a maneira como a cultura de massa é constantemente reconfigurada e reinterpretada. Isso é uma coisa observada bem pelo Nicolas Bourriaud e o Lev Manovitch, quando eles falam que a pós-produção da era digital e a expansão do acesso à internet estabeleceram um novo paradigma para as artes. Nesse novo paradigma, a colaboração e a recombinação de elementos já existentes são coisas fundamentais. Nesse contexto, a apropriação ainda é uma estratégia formal, só que ela também é uma forma de resistência, crítica e afirmação de modos de existir em conflito com as normas e tradições. Embora a chamada arte del Rojas seja composta por artistas e trabalhos que não podem ser caracterizados como próprios dos diálogos entre arte e novas mídias, muito menos voltados para computação e internet, a gente não deve ignorar que a melhor compreensão do modo como essa estética se desenvolveu nos ajuda a perceber com maior nitidez as produções posteriores em diversas vertentes, técnicas, temáticas e espaços. O entendimento da apropriação como estratégia, para além das discussões formais e sobre autoria, como caminho para a afirmação positiva de comunidades subalternas e existências dissidentes, é algo necessário para se discutir na atualidade. Os trabalhos do Feliciano Centurion e do Marcelo Pombo, eles exemplificam como a apropriação foi utilizada pela arte de Rojas para questionar as noções de autoria, originalidade e valor simbólico na arte. O Centurion, com as suas colchas bordadas, e o Pombo, com as suas pinturas e ilustrações que misturam referências à cultura pop, estética escolar e erotização, eles demonstram que a apropriação teve continuidade e passou a ser uma forma de crítica mais densa e complexa do que aquela fechada nos debates sobre o sentido de arte. Ambos os artistas, eles desafiaram as hierarquias tradicionais entre a alta e baixa cultura e sugeriram que a criação pode ser tanto íntima e afetiva quanto política e crítica. As suas obras, elas ainda refletem o contexto de globalização e neoliberalismo que marcou a Argentina dos anos 1990, ao mesmo tempo em que propõe novas maneiras de pensar a relação entre arte, sociedade de consumo e sexualidades dissidentes. Nesse sentido, a apropriação nos trabalhos desses artistas é um gesto político que contestou hierarquias culturais e denunciou a mercantilização da vida. Pode Tocar é um podcast voltado para a teoria e para a prática de arte. Você pode ouvir nossos episódios em qualquer plataforma ou tocador de podcast. Se quiser entrar em contato, nosso e-mail é nãopodetocar@gmail.com. E nossas redes sociais são todas @nãopodetocar. Sempre com D de pod no mudo. Este é um projeto do site notamanuscrita.com. Lá você encontra a postagem completa deste episódio, com links e referências comentadas durante o programa. Ainda em notamanuscrita.com, você encontra textos de processo, crônicas, contos, resenhas de livro, artigos acadêmicos, fotografias, ilustrações e outras de nossas produções. Este episódio foi narrado por Rodrigo Hipólito, por mim, Fabiana Pedroni, e a Alana de Oliveira, e editado também pelo Rodrigo. Obrigada por nos ouvir e até o próximo episódio!